Sessão das Seis. Olá, ouvintes, estamos começando mais um programa Sessão das Seis. Aqui é Gabriela Nogueira, Sessão das Seis é seu programa de trilhas sonoras aqui na Rádio Fiscar, trilhas sonoras de cinema e TV. Você está nos ouvindo agora pela frequência 95,3 FM ou pelo site www.radio.fiscar.br. Bom, você pode também estar em contato com a gente agora ao vivo no MSN, que é radiofiscar@hotmail.com, ou mandar um e-mail pra gente aqui pro grupo da Sessão das Seis, que é sessãodas6@gmail.com. E boa tarde, pessoal. Aqui é o Maurício Zatoni, também com vocês na Sessão das Seis, na próxima uma hora. E o tema de hoje, o tema especial de hoje, são trilhas sonoras em filmes, né, de cenas de sexo, né? Esse é o nosso tema de hoje, a gente vai falar dele mais pra frente. E você pode participar aqui do Sessão das Seis, na sessão, o bloco Sessão Ouvinte, que a gente vai começar logo mais, mandando e-mail pra gente nos contatos que a Gabi já acabou de mandar. Você pode ouvir o nosso o podcast lá no nosso blog, os programas que já rolaram, né? Que é o www.sessãodas6.blogspot.com. Esse mesmo, é o nosso blog. Você escuta lá os nossos podcasts. E vamos agora pro Sessão Ouvinte. A gente tá aqui com o Mauro. Mauro Luz, que participou com a gente no programa passado. Boa tarde, Mauro. Oi, pessoal. Eu sou Mauro Luz, além de curtir muito o filme de terror, eu curto o cinema mesmo, em geral. Então, eu ouvi apresentar duas músicas de dois filmes de um diretor francês. Isso, a gente vai falar primeiro, por enquanto, da primeira música que o Mauro indicou pra gente. Que música que é essa, Mauro? O Celevan? É uma música do... extraída do filme Betty Bloom, filme de 1981, acho, mais ou menos, na primeira metade da década de 80, o diretor é Jean-Jacques Benet, um filme que na época foi muito, muito polêmico, muito discurso, muito, muito falado. É um filme, principalmente um filme... De amor, mas não é aquele amor água e açúcar que faz chorar só. A gente poderia dividir o filme em duas partes. A primeira parte, uma parte mais, vamos falar, formada sobre uma paixão muito erótica, muito, muito sensual. Os intérpretes eram Beatriz Dahl, e o protagonista era um ator francês bem famoso que não estou me lembrando o nome agora, mas era um ator bem famoso, francês sempre. E esse filme, que na primeira parte parece muito, muito alegre, muito, muito fácil, muito acessível, muito erótico também, na segunda parte dá uma viravolta e fica um filme dramático mesmo. A primeira vez que assisti esse filme, até chorei. Eu não choro muito fácil assistindo o filme. Esse filme é um filme bem pesado, mas um filme que vale muito a pena de ver, seja pelo lado estético, um lado estético do cinema francês novo, seja pela história muito boa, interpretada por Beatriz Dahl, que na época era muito jovem e muito bonita. A música que vamos ouvir é do compositor francês, saxofonista francês Gabriel Yard, que já participou de vários filmes, é a música intitulada Célébant Betty. A pronúncia é francesa, eu não falo francês, então é mais ou menos assim, Célébant Betty. Que significa Este é o Vento, Betty. Betty, né? É o nome da personagem. Então vamos ouvir a música indicada pelo nosso ouvinte Mauro Luci. Thank you. aí voltamos aqui com o Sessão das 6, no bloco Sessão Ouvinte ainda, primeiro programa aqui que a gente vai ter duas músicas indicadas pelo ouvinte, porque justamente que é uma música do o Mauro Lúcio indicou uma outra música do filme Diva. É, é isso, Mauro. O filme Diva é sempre um filme de Jean-Jacques Benet, esse diretor francês, não muito conhecido, mas muito, um diretor muito bom, muito criativo, é, com ideias estética bastante inovadora pelo cinema francês. É, quando se fala de cinema francês, tudo pensa ao cinema francês da Nouvelle Vague, então um cinema francês com pouca fala, pouca conversa, difícil de acompanhar. É, Jean-Jacques Benet mudou um pouco esse cenário nos anos 80. É, esse filme que vamos falar agora, o Diva, é um filme que não encaixa em nenhum gênero, na verdade. Poderia ser um filme de investigação, uma comédia, porque tem parte bem divertida, tem parte mais, um pouquinho mais dramática, tem parte que tem a ver com tipo investigação policial. É um filme vario, muito bem feito. Tem um visual às vezes surreal, onírico, muito, muito bom, que acompanhado das músicas, é, a música acentua essa estética de Jean-Jacques Benet. Isso aí, a música que a gente vai ouvir é da ópera Laoali. Então, a história é mais ou menos aqui. É a história. Vamos chegar na Valli, agora explica um pouco a história e vamos chegar na Valli. É a história de um carteiro apaixonado por música lírica. É, ele consegue uma gravação pirata de uma cantora lírica, é, de uma soprano. Uma soprano que poderia ser identificada mais ou menos no fim como a Jessie Norman, uma soprano negra, muito boa, muito, muito cotada, que nunca grava, que só se exibe ao vivo. Ele consegue essa registração e depois, por uma troca de malha, essa registração cai na mão do bando de gangster, então tem toda essa perseguição de fita errada, de fita certa, um bom estereótipo de algum filme. A música em questão que ele consegue gravar é La Vallée, o tema principal da Vallée é Ben Menandro, que é uma ópera de um compositor minor italiano, Alfredo Catalani, um compositor de 1800, é muito menos famoso de um Puccini ou de um Verdi, mas que com essa ópera consegui a ficar famoso. E a Vallée também é un'opera drammatica, è la storia di una mulher che non accetta il casamento imposto pelo pai, então ela si mata. Eu vi a opera, non tutte le musiche sono molto buone, ma tem in algum momento molto, molto envolvente. Nada, vamos ouvir esse tema, o tema principal do filme, que é La Vallée, que é cantada por Wilhelmina. Se tocou, talvez seja não, eu não tenho aqui. Ela faz parte da obra Alfredo Catalani, né? É, não, mas a atriz, a protagonista, é uma. Chama Wilhelmina, não me lembro o sobrenome. Infelizmente. Ah, eu tenho aqui agora já. Já vejo agora quem é. Wilhelmina Fernandes. Wilhelmina Fernandes, que é uma soprano famosa. Uhum. Além disso, uma soprano de verdade, além de ser atriz. Bom, então vamos ver o tema principal da Vallée di Alfredo Catalani. E ben me ne andrò lontano. Na voz da Wilhelmina Fernandes. Que é do filme Diva, de 1981. 6. Bom, estamos de volta com Sessão das 6. Vamos encerrar agora a sessão ouvinte. Ouvimos mais uma música, é a música do filme Diva, indicada pelo nosso ouvinte de hoje, o Mauro. É, e vamos introduzir agora então o tema especial do programa de hoje. Mas primeiro eu vou agradecer aqui o Mauro pela participação. Mais uma vez, Mauro, muito obrigado. Agradeço a você e espero participar ainda desse programa que eu gosto muito. Eu gosto muito de cinema, gosto muito de música, então. Juntar as duas coisas. O programa é muito bem feito, eu sempre ouço. Porque então, legal. Parabéns para vocês. Legal, tchau, obrigadão. E até a próxima. Obrigadão, obrigadão, obrigada pelas indicações de hoje. De filme e de música, né? Bom, então o tema especial da semana do programa de hoje, né? É, são as trilhas sonoras das cenas de filmes que tem as cenas de sexo, né? A gente vai ouvir a música de alguns diretores que foram escolhidos a dedo aí, os diretores de cada região aí do mundo. A gente vai ter o espanhol, vai ter o latino-americano, vai ter o Bertolucci, italiano. E a gente escolheu o filme desses diretores para apresentar as músicas que eles acharam melhor para diferenciar essas cenas, pra gente ver, sei lá, essas cenas também, as músicas dessas cenas, elas acabam por definir o teor que o diretor escolheu, né? Exatamente, são cenas, são trilhas tocadas, são cenas de sexo com essas trilhas, não são só filmes sobre sexo, né? São essas músicas tocam na cena. E a gente também pode citar outros filmes que tem, que tratam esse tema da sexualidade e são muito bons, tratam muito bem, que é o Drácula de Bram Stoker, do Coppola, né? O Último Tango em Paris. Tem também o Sua Mãe Também, e Tu Mama Também. O Anticristo, recém-lançado, do Lars von Trier, é de uma forma bastante controversa que ele trata a sexualidade. Os Sonhadores também, do Bertolucci, Blow Up, do Antonioni, e por aí vai. Até, por exemplo, com The Tales of Canterbury, ou Contos de Canterbury, do Pasolini, né? É um filme que sobre casos, relacionamentos sexuais, relações sexuais mesmo, assim. Na Idade Média. Na Idade Média, exatamente. E é um filme muito bom, que tem relações, inclusive, aliás, o Encarnação do Demônio, que a gente tocou o trailer dele no programa passado, filme de terror, tem um pouco a ver com esse filme por conta da cena do inferno, né? É muito parecido com a cena do inferno também desse filme. Bom, e as cenas eróticas filmadas, né, elas existem desde os primeiros dias do cinema. Isso porque o erotismo, obviamente, já existia como espetáculo no mundo, nos cabarés, na parte ocidental, né, no Brasil, Europa, França. Bom, e o que foi novidade foi poder filmar essas cenas, né, e colocar nos filmes, né? O The Kiss, que foi do filme de 1896, foi o primeiro filme com um beijo na boca. Ele tinha, era só isso, né? Ele tinha 46 segundos de filme, que é só um beijo na boca. E foi bastante escandaloso e transgressor pra época. É. Justamente para as pessoas verem um beijo na boca fora das quatro paredes do próprio quarto, né? Só por conta disso foi escandaloso. E depois o erotismo e até a nudez foi ficando mais frequente nas telas. Não dá pra dizer que veio aumentando, né? Que foi ficando menos pudico ao longo do tempo. Porque hoje coexistem filmes com que as pessoas transam vestidas e outros filmes que já estão bastante explícitos sem chegar a se considerarem, se rotularem pornográficos, né? Há moralistas ainda no dia de hoje e cada um retrata da sua maneira. Exatamente. E às vezes é também uma questão da censura, né? Não, o sexo não ser explícito no filme e as pessoas também estarem vestidas para se enquadrar numa categoria abaixo na censura nos Estados Unidos, né? Na restrição etária. No quesito filme comercial, isso conta bastante. Mesmo porque também a pornografia, ela já existia antes do cinema, ela é anterior ao cinema em fotos, em espetáculos também, em outros meios, e acabou ganhando vazão no cinema, desde os primórdios do cinema e também principalmente no vídeo recentemente, né? Bom, então vamos começar com o primeiro filme de hoje, né? Que é o filme Beleza Roubada, que é o filme de 96, que é do italiano, que eu falei, o Bertolucci, protagonizado aí pela Liv Tyler, aos 19 anos, né? a personagem com 19 anos. E ela faz uma viagem pra Itália em busca do primeiro cara que ela beijou. E depois do suicídio da sua mãe, ela resolve partir pra Itália, entre outras coisas, pra achar esse cara aí, né? Isso vai mudar, né? Vai mudar todo o vilarejo ali onde a campanha, a área rural ali que ela mora, vai mudar a vida daquelas pessoas, né? E a principal cena desse filme é o som de uma música que chama Rhymes of an Hour, que é da banda Mazistar, que é uma banda de Dream Pop, formada em 89, mas eles estão sem lançar álbuns desde 96. E a música que a gente vai tocar aqui, na verdade, chama Anna Mai, que é do John Lee Hooker, que essa música embala uma montagem paralela, que significa outros, enquanto isso, o que está acontecendo enquanto isso no filme. São cenas simultâneas, né? Exatamente, momentos simultâneos, momentos, né? Simultâneos. De vários casais transando, enquanto a Lucy, que é a personagem principal, ela chora na sua cama, né? Ela tá deitada lá na cama dela, o namorado dela, o pretendente, acabou de tentar. Ela acabou de ser surpreendida por ele, né? Então a gente vai ouvir a música Anna Mai, do John Lee Hooker. Anime, I need you night and day, anime. Anime, anime, I want you for my own, anime. Anime, anime, don't ever leave me by myself. Anime, anime, don't leave me here to cry. You leave me. I will leave, I will die. Anime, anime, can't live without you. You. I can't live without you. And then I told her, anime, I want you for my own anime. Anime, anime, anime, my own, anime. Now, when you're gone, I can't sleep. You get back home. Anime, anime, I can't sleep. You get back home. I know it ain't right. Now, child, give me a little bit. Make it funky. Estamos de volta aqui com Sessão das 6. A gente acabou de ouvir aí Anna May com John Lee Hooker. Faz parte aí da trilha sonora do Beleza Roubada. Embala aí uma cena de sexo entre vários casais, separadamente. E agora a gente vai falar de um filme que tem a ver com os felinos. E que é os personagens, eles viram gatos, viram panteras, aliás, panteras negras. quando, depois de transar, né? É, inclusive esses personagens, enquanto eles estão em forma humana, eles andam que nem gatos, que nem felinos, e pulam, sobem nas árvores. O filme chama Marca da Pantera, ou Cat People, que é um remake do filme também chamado Cat People, de 1942. A história é mais ou menos assim: uma personagem, ela encontra o seu irmão e descobre, horrorizada, que eles pertencem a essa tribo, que é uma tribo, né, que depois do sexo se transforma em panteras. E ela fica com medo de perder a virgindade com o cara que ela se apaixonou, né? Que é justamente o veterinário-chefe, assim, o gerente, administrador do zoológico. Bom, e a música que a gente vai ouvir desse filme é a música tema, né? Que toca já na primeira cena, que mostra um ritual... na primeira cena mostra um ritual tribal, em que uma mulher é amarrada na árvore para copular com uma pantera. E depois da música é retomada, a mesma música é retomada numa outra cena de sexo dentro desse mesmo filme. A música se chama Putting Out the Fire, escrita por George Moroder e David Bowie, e é cantada aqui pelo David Bowie. Isso aí, pessoal, a gente acabou de ouvir a música Putting Out the Fire, do David Bowie. Tá presente aí no Cat People, ou A Marca da Pantera, o filme de 82, não de 42, o filme de 40 anos depois do original. o diretor Paul Schrader, né? Essa música toca quando, como a Gabi já tinha falado, numa cena de sexo entre uma mulher e uma pantera. Agora a gente vai falar de um filme que tem sexo, inclusive, no nome, que é Lúcio Sexo. É um filme do diretor Júlio Medem, um filme de 2001, que ele conta a história da Lúcia, logicamente, que após o sumiço do noivo dela, o escritor Lorenzo, em que ela mantinha um relacionamento bastante intenso, ela resolve partir para uma ilha do Mediterrâneo, onde seu namorado, seu noivo, ele viveu, né? E nunca quis levar ela. E lá ela começa a descobrir o passado dele, algumas pessoas que moram por lá ainda. Bom, as cenas de sexo desse filme são bastante provocantes, chegando a ser até um pouco explícita, né? Porque o nome também não nega que o tema principal é esse. E elas são embaladas todas com a trilha original de Alberto Iglesias. Somente uma cena de sexo, que é a que a Lúcia, a protagonista, faz um striptease para o noivo, ela é embalada por uma música que não foi criada especialmente para o filme. Ela é embalada pela música Yo Marco El Minuto, da cantora Mala Rodrigues, que é uma cantora espanhola de hip hop. E é a música que a gente vai ouvir agora. Isso aí, amor. Sabía yo, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Sepa que lo tengo todo en regla. Sepa que las cuentas no me quiebran. Sepa que solo tengo un mapa. El falso de una perra. Está claro, si freno es pa' pescar arco. No quiero riñonarme y encima estás en un pavo. Yo me visto por los pies, el largo tenía y se acabó en el mundo. Me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando. Soy una mujer de recursos chulos, gasto suela, pasión, saliva, leche y truco. Yo marco el minuto, me hago tirar buzones con la bomba que me tira los mamelucos. Y disfruto, eso sí. Eso sí, tengo lo que tú quieres. Como lo sabías, tengo lo que tú quieres. Ni de quién eres, me importa, ni qué bebe, ni de dónde viene. Al lío, ¿tú qué tienes? El gustito me lo llevo pa' la casa. Hijo que quiera, hijo que quiera. ¿Dónde está mi estilo? ¿Dónde está mi ruina? Quiero más romero, los vuelos. Tú me hueles, en queriendo tú se puede. Échale huevo, está en el punto de mira. Y mira, sigo viva, ve. ¿Cómo lo sabía yo? Tengo lo que tú quieres. ¿Cómo lo sabía yo? Tengo lo que tú quieres. ¿Cómo lo sabía yo? Tengo lo que tú quieres. ¿Cómo lo sabía yo? Tengo lo que tú quieres. Otra vez yo, yo, yo, yo, y yo, y yo, y más yo. Pero lo digo todo, a buen entendido. Cantan canciones que lleven mi nombre, la gloria será. Sesión de 6. Estamos de volta com a sessão das 6. Acabamos de ouvir a música Yo Marco El Minuto, com Mala Rodrigues, que foi aí trilha do filme Lúcia e o Sexo. E agora vamos falar do filme de estreia do diretor norte-americano Martin Scorsese, que é o filme Quem Bate a Minha Porta. Esse filme aí teve início como projeto de graduação dele, né, o trabalho de conclusão, na Universidade de Nova York, em 1965. E acabou sendo abandonado e retomado nos anos seguintes. Mas ele foi só lançado oficialmente em 69, que foi acrescido de toda uma nova trama paralela e de uma cena de sexo que foi exigida por um produtor que chegou depois no projeto, né? E ele exigiu essa cena de sexo em troca do dinheiro que ele ia entrar para o lançamento do filme. Exatamente, né? Esse Quem Bate a Minha Porta, ele teve dois nomes, né? Em 67 ele chamava I Call First e depois em 69 ele chamava Who's That Knocking at My Door, que significa quem está batendo a minha porta, né? É um filme com... É um dos primeiros filmes do Harvey Keitel. Ele tá protagonizando aí o filme. Ele faz aí um par com a Zina Bettune, né? Ele conhece... O personagem dele, o J.R., ele é um típico americano de origem italiana em Nova York, criado pela mãe, numa criação religiosa bem rígida. E ele se vê apaixonado aí pela personagem dela, que nem sequer tem nome no filme. É vivida pela Zina Bettune, né? E ele decide se casar, mas aí ele fica sabendo que ela foi, num momento bastante íntimo de uma conversa entre os dois, que ela foi estuprada pelo ex-namorado dela, né? E aí que isso, ele não consegue mais lidar com essa, com o relacionamento por conta dessa informação, né? Bom, e nós vamos ouvir a música desse filme, a música The End, que foi escrita pelo Jim Morrison, do The Doors, e é uma cena de sexo entre o J.R., que é o protagonista aí, né, e entre umas prostitutas mais velhas, né, que ele contrata. É uma cena que acho que é uma das cenas memoráveis do filme, a cena. Exatamente, marcante. E é inclusive a cena que o produtor incluiu, né, porque nem tem nenhuma outra cena de sexo no filme. Essa é a cena que o produtor incluiu. Mas para além de ela estar deslocada dentro do filme, ela está muito bem... Ela faz muito sentido dentro do filme, que mostra como é que ele lida com a sexualidade dele e principalmente com o outro, né? Com as mulheres aí, no caso, com quem ele transa nessa cena. Legal vocês observarem a música que o Jim Morrison ali canta. Father, I want to kill you. Mother, I want to... Que deve ser fuck you, né? Vamos ouvir aí The End do The Doors. É um trecho apenas. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside Father, yes son, I want to kill you Sessão das Seis. Acabamos de ouvir a música The End, do The Doors, que além de ser a trilha sonora do filme, das cenas de sexo do filme Quem Bate a Minha Porta, é também a trilha do filme, da sequência inicial do filme Apocalipse Now. Quem não lembra da memorável cena do cara num quarto de hotel e aí a fusão das bombas, de napalm explodindo, e é toda uma cena aí também muito marcante. Sensual também. Inclusive, o cara tá sem camisa e diz samba canção encardida. Inclusive, esse é o Apocalipse Now é do Coppola, que é amigo do Scorsese, né? São companheiros de geração. Companheiros, né? De geração, de realização em cinema. Aí. Bom, vamos falar agora do filme Transporting, que é Transporte Sem Limites, né? Que recebeu esse subtítulo Sem Limites aqui no Brasil. Do diretor Danny Boyle, o filme de 96, muito polêmico aí, porque ele é um filme máximo do underground, né? Ele retrata muito o universo das drogas, é situado aí em Edimburgo, né? Focado no protagonista Mark Renton, que é vivido pelo Will McGregor, e o seu esforço para abandonar o vício, né, em heroína. E aí ele mostra como que essa abstinência afeta a sua relação com a família e com os amigos, né? E os amigos dele, Sick Boy, Spud, tem um psicótico Bag e a namorada de 14 anos desse Bag, a Diane. E o atleta Tommy, que é bem conservador, né? E uma curiosidade desse filme, que ele é uma adaptação do livro de mesmo nome do romancista escocês Irvine Welsh. Chama Trainspotting também. E ele já publicou em 2002 uma sequência do livro, né? Que é o livro Porno. Esse filme vai retratar os mesmos personagens de Trainspotting que eu falei agora, só que uma década depois. Só que aí o caminho deles se cruzam não mais em relação à heroína, mas sim à pornografia. Bom, e aí vamos para a música, né? A música vai ser a música Atomic, da banda Sleeper, que aí retrata a cena. Depois de uma festa, o Mark, que é o protagonista, vai para casa de uma garota, enquanto o Spud, que é um dos amigos dele, vai para casa de uma amiga, né? O Mark é a garota transa e o Spud dorme na... O Spud dorme... Exatamente. Peraí. Ele dorme e eles não transam, né? Essa banda, essa música Atomic, ela é do Blonde, mas foi regravada pelo Atomic, pelo Sleeper, para esse filme, né? Para o Trainspotting. Aí o Sleeper, que é uma banda londrina de rock independente de 93, né? Vamos aí ouvir Atomic com o Sleeper. Sessão das Seis. E voltamos com Sessão das Seis. A gente acabou de ouvir a banda Sleeper com a música Atomic do filme, no filme Trainspotting. Agora a gente vai falar do filme Watchmen, que é uma adaptação do quadrinho do Alan Moore. Que tem aí, eu nem vou me atrever a falar da sinopse desse filme pra vocês assistirem. Aliás, antes disso, leiam o quadrinho, que é muito bom. Tem duas gerações de super-heróis sem poder. Eles não têm poderes especiais, com exceção do Dr. Manhattan. E ambientado aí, a segunda geração, ambientado aí na Guerra Fria, né? E aí, a gente vai. Nesse filme tem uma cena de sexo entre a Silk Spectral 2, que é a Spectral 2, a filha, né? Da Júpiter, e o Coruja 2, que é amigo do primeiro Coruja, né? Eles são dois personagens da segunda geração de Watchmen, né? Dos vigilantes, né? É, e eles transam dentro de uma nave, chamada a nave do Coruja, né? E essa cena, ironicamente, é. Ou não, né? Essa cena é a som da música Aleluia, de Leonard Cohen, que é um cantor de folk rock, compositor, poeta e escritor canadense. A música foi gravada originalmente em 84, para o álbum Various Positions. Já teve inúmeras versões, quem nunca ouviu essa música, né? Cantadas por diversos artistas ao redor do mundo. E ela já fez parte também de várias trilhas sonoras de outros filmes. Mas aqui em especial ela deu som a essa cena de sexo aí, a gente vai ouvir essa música. Acabou de ouvir Aleluia com Leonard Cohen, o primeiro compositor, o primeiro cantor, pois é o compositor também dessa música, que é de uma cena de sexo no filme Watchmen. Agora a gente vai pro Sessão Brasil, que é um bloco no qual a gente vai falar de um filme brasileiro, e tocar uma música brasileira, uma trilha. E por coincidência, a gente ia tocar essa. E a gente ia falar sobre Lua de Fel, do Polanski, que tem uma música brasileira no filme, que é essa que tá em BG. Kátia Flávia. Bem, Kátia Flávia, Godiva do Irajá, mais conhecida na voz da Fernanda Abreu, tá presente no filme Lua de Fel, que a gente vai pular aqui por conta de tempo, né? A gente vai pro Sessão Brasil. E falar do filme que a gente escolheu é o filme de amor do Júlio Bressani, né? Um filme de 2003 dele. Em que tem três personagens, né? A Hilda, a Matilda e o Gaspar. Eles são três amigos que se decidem se encontrar num apartamento no final de semana pra beber, conversar, sentir prazer e ficarem juntos, né? Bom, e o filme é um filme de poesia e cheio de simbolismos, né? E é justamente numa cena simbólica sobre sexo que vai tocar essa música que a gente vai ouvir agora. E também é uma das poucas músicas que não foi composta especialmente pro filme, né? E ela diz bastante sobre o universo sexual. A música é O Maior Castigo Que Te Dou, do Noel Rosa, que no filme é cantada pela Aracide Almeida, mas aqui a gente vai ouvir a versão do cantor e compositor carioca, João Nogueira. O Maior Castigo Que Te Dou, do João Nogueira. castigo que eu te dou é não te bater, pois sei que gostas de apanhar. Não há ninguém mais calmo do que eu sou, nem há maior prazer do que te ver me provocar. O maior castigo que eu te dou é não te bater, pois sei que gostas de apanhar. Não há ninguém mais calmo do que eu sou, nem há maior prazer do que te ver me provocar. Não dar importância à tua implicância, muito pouco me custou. Eu vou cantar em versos os teus instintos perversos, é esse mais um castigo que eu te dou. O maior castigo que eu te dou é não te bater, pois sei que gostas de apanhar. Não há ninguém mais calmo do que eu sou, nem há maior prazer do que te ver me provocar. A porta sem tranca te dá carta branca para ir onde eu não vou. Eu juro que desejo fugir do teu falso beijo, é esse mais um castigo que eu te dou. O maior castigo que eu te dou é não te bater, pois sempre gostas de apanhar. Não há ninguém mais calmo do que eu sou, nem há maior prazer do que te ver me provocar. O maior castigo que eu te dou é não te bater, pois sempre gostas de apanhar. Não há ninguém mais calmo do que eu sou, nem há maior prazer do que te ver me provocar. Sessão das seis. Acabamos de ouvir a música O Maior Castigo Que Eu Te Dou, cantada pelo João Nogueira, trilha do filme Um Filme de Amor, do Júlio Bressani. Vamos agora para a agenda da semana que vem aqui dos cineclubes e cinemas da cidade de São Carlos. O Cine UFSCar, que é o cineclube aqui da UFSCar, né, vai passar no dia 11 ao filme Lolita, do Stanley Kubrick. E as sessões são gratuitas, sempre às quartas-feiras, às 19h. O Cine São Roque, que é o cineclube de Água Vermelha, no distrito de Água Vermelha, tem sessões nas sextas-feiras, às 20h. E no dia 3 de novembro vai passar o filme O Brasileiro, O Menino da Porteira. E lá no Cineclube Cinema e Psicanálise, do Núcleo Psicanálise de São Carlos, Associação Médica, que é lá na Casa do Médico, na Rua São Sebastião, 2714, vai passar às 8 da noite, no dia 13 também, sem escovadas antes de dormir. E vai ter comentários aí depois de Silvana Mara Lopes Andrade, que é médica, psiquiatra e psicanalista. O Cine Quanon, que é o cineclube do curso de arquitetura, né, da USP, vai passar no dia 10 de novembro o filme O Céu de Lisboa, que é do Wim Wenders, né? As exibições são no Campus 1 da USP. E o Afrocine, que é no dia 13 do 11, vai passar o filme Ori, que é um documentário de Raquel Gerber, né? Direção de Raquel Gerber. O Cine Iguatemi vai passar o filme Michael Jackson, This Is It. O filme Te Amarei Pra Sempre, que é do Cassavetes, né? E o filme O Desinformante. Além do filho dele, né? O Nick Cassavetes, né? É o filho do Cassavetes, tá? Não deixa de ser o Cassavetes. Isso. Bom, no Cine Sesc a gente vai ter o filme Jean Charles. Não. É o outro que eu já vou falar mais pra frente. No Cine Sesc a gente vai ter o filme Jean Charles, que é o filme brasileiro que está tendo bastante destaque de público também. E o filme francês Tudo Perdoado, no dia 13 do 11 às 20h. O Jean Charles vai passar agora esse fim de semana, dia 7 e 8 às 18h. Lá no Cine São Carlos que vai ter um filme do Nick Cassavetes, que é o filme Uma Prova de Amor, lá todos os dias às 5 da tarde, né? Também está passando no Cine São Carlos Bastardos Inglórios, do Quentin Tarantino, o novo filme dele. Se Beber Não Case. E Up! Altas Aventuras continua em cartaz. Vamos encerrar aqui então o programa Sessão das Seis. Muito obrigado pela audiência, vocês ouvintes. Queria mandar um beijo para os ouvintes de hoje: a Laura, o Thiago, da equipe aqui do Sessão das Seis, o Thiago Monzani, nosso ouvinte aqui de São Carlos, e o Léo BR, nosso ouvinte assíduo também aqui do Sinofiscar. Bom, até semana que vem, galera. Mantenha contato com a gente acessando o blog sessãodas6.blogspot.com. E vão lá, confiram lá no sábado o show do Oladu em tributo ao Michael Jackson na Praça do Mercado. Sábado, 8 da noite, né? Às 8 da noite. Vamos ver agora então The Way You Make Me Feel do Michael Jackson. Sessão das 6.